Desde ontem a boca da noite eu vejo a lua brilhar. Ainda ontem a boca da noite eu vejo a lua brilhar. É o vento que bate nas ondas, faz o gato serenar. Mas é o vento que bate nas ondas, faz o gato serenar. Na cama.